645 autorizando, ele é decolar pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Aliás, decolar, 645. Chame com Antônio 1, 20, décima 8. 208. Controle Gol 1645 decolado, mantendo pro. 1645, contato radar na decolagem. Suba via saída Sanvo 1 para nível 360. Quatro cinco, oi, posição Leila. Gol número 45, sul, mantendo nível 340, estou autorizado direto para o seguro. Direto posto seguro 340, Gol 1645. 7106, controle. Marinha 7106, controle. T735, controle. Na escuta, prossiga. Procedo 735, confirme se mantém a Marinha 7106. Agora está regressando. Isoladamente agora, o Força Aérea. Gente, Força Aérea 8735, desce para 500 pés, reporte da Vez do Sul. Marinha 7106, controle. 106, controle em Salvador, está te chamando. Marinha 7106, copia o gol 1645. Controle da Força Aérea 8735. Força Aérea 735, prossiga. Provavelmente o Marinho não está em contato, porque ele deve estar realizando um pouso no campo de futebol lá no centro. Gente, Força Aérea 735. Grato 861, gol 1645. Não é. Estou passando Lima pelo Bravo, tá? Colocando o Lima aqui do Bravo, acione identificação, voe POP, parece que está chegando a POP, para ajuste Salvador no 096. Bravo, sim, porém vem condições iguais, modifica da presente, solicita possibilidade de voar na fura da rotatória, vai aproximar para o tráfego da pista 17, o quilo Bravo. Branco, Lima, Quilo, Bravo, 67 milhas, Nordeste, Salvador, contato radar estabelecido, plano IFR cancelado, 2134, desça para 3.500 pés, com ajuste no 096. Com 1.016, desça 3.500 pés, na proa da rotatória, Quilo, Bravo. Controle, o Força Aérea está no Faro de Itapuã. Correio, controle? Está no Faro de Itapuã, o Força Aérea. Força Aérea 735 para ingresso de circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Fará 118 decimal 95. Voo no 645, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, bom voo. 281-2835. Gente, Força Aérea 8705 está presente, autorizado na base pela direita, lá no 7, é a ponte final, altímetro no 0, no 6. 8735. Está autorizado então, ingresso e aproximação para a final da 1 no 0. 8735 está na final da 10. Pista no 0, vento no 30 graus, 07 mais. 705, sala 39, reporte pista livre. 35 está no solo controlado e livre, né? Sim, a gente confirma a outra aeronave ficou em Valença? Confirma? O outro helicóptero ficou em Valença? Ah, sim, Batista, você está fazendo reconhecimento do ponto lá. Gente. Oxana 6259, autorizado ali a linha decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 059. A linha decola na 10, Oxana 6259. A linha 71106, Anciane. Confirme isso, responde ela, cara. Tá no 0164. Gente, Maria. 71106, confirme esse regresso para Salvador. Siga reagir. Marinha 0, Marinha 71106, mantém 500 pés em linha do litoral, reporte através de Pituaçu. Pesado aliás, mantém, estou no 0. Posso dar rolagem da Bianca, ali mantém 90, 2781. 63. 0163. Varia 7106, confirme se estabilizou algum campo. Negativo. Varia 7106, estou autorizado a voar para final da pista 107. Tarde. Salvador, boa noite, Xanera 6259, decolado na Xambona, não se encontra. Xanera 6259, contato radar de decolagem, suba para nível 360, direto Leda. 360, voa Leda, o 2781, decolagem autorizada, pistona 0, vento no 30 graus, 07 mais. Livre decolagem 2781. Ana, decola 245, chame em 1, 208, controle. 208, grato, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, no contato radar da decolagem, suba via saída Arbol para o nível 180. Sou livre da restrição de 3.000. Está autorizado subir para nível 180, cancelada a restrição. 180 sem restrição. É a Marinha 7106. Aí é 7106, assim? Só autoriza final para a interseção na 10, interseção com a Delta. De Marinha 7106, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Sou eu, Marinha 7106. Marinha 7106, tráfego já avistado, autorizado pouso na pistona 0, vento no 30 graus, 07 nós. Sou eu, Marinha 7106. Azul 2781, está autorizado direto a Lefa. Direto a Lefa, 2781. 206, confirme o tipo do helicóptero. É um Eco Charlie 25. Claro, tá livrando 200, 150. Ó, 3290, acione identificação. Boi ITAP, para interceptar a chegada para o MED 1. Dispara o nível 120, com ajuste no 06. ITAP 120, tá 3290. Rotando Lima Quilo Bravo Tissa para 1.500 pés, o ajuste na 0 no meio. Bravo. Adoro, tá 3283, boa. Ponte Zero da 1-0, pronto. Tá 3283, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, mantenho no zero, 3-5 na frequência 125 decimal 1, não alterna 128 decimal 35, bom voo. Lima Quilo Bravo, reporte conduzido ao comando. Então, Lima Quilo Bravo, disparar o 1.500 pés para ingresso executivo de tráfego, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Boa noite, Papatango Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo, da presente autorizado para seguir para a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso, tráfego ainda não avistado, altímetro no zero, no meio. Bravo 7, pode encurtar na medida do possível aqui, senhor presidente? Para a final da 1-7 é firme, porém sem interferência com o eixo de decolagem da 1-0, ok? Isso, Quilo Bravo. Aí, 7106, solo 52, prossegue para o pátio militar, reporte pista livre. Guatarapes, Salívia, Marinha 7106. Dois... 9-0, levando 130 para 120. 3290, descida autorizada para nível 080. Então 3283, vamos para a sua esquerda, Charlie 402, aproximando para a cabeceira 17, sem interferência com a sua decolagem. O vento no 30 graus 07 nós, decolagem autorizada. Na Baixou e travou, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, pouso autorizado, pista 1-7, vento no 30 graus, 07 nós. Correu, Lima Quilo Bravo. Bravo decolar o centro. Sim, sim. 3B0, dispara 4, 1000 pés, autorizado direto do Duna, um ajuste na 0, 196. 9-0, obrigado. Doutor 3283, solicito. Tá, 3283, prossiga. Onde vai a Alefa da presente, a coordenar, por gentileza? 705, autorizado ali, eu decolar para o sistema 0, vento no 30 graus, 079. Ali, decola no 0, gol 705. A 3290, desça para 3000, pés, o ajuste no 06. 3000, na 3290. A 3283, informa o tráfego. 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste, passa nível 080, descida para 3000, faz uma para 321. 3 vai procurar pelo menos. Muito boa noite, obrigado, Lima Quilo Bravo. Falou 5,6, Lima Quilo Bravo, frequência 3, boa noite. Outra 3283, informa que está visual com o tráfego agora na posição, permanece 11 horas. Então, 3283, tráfego superado. Autorizando a 0, dispara 2000 pés, autorizando em LS, XUE da pista no 0, no ajuste no 0, no meio, reposta estabilizando. 2000, vou reportar estabilizando, 3290. Sou 705, decolado 58, chame controle 120, decimal 8. 308 graus, boa noite, 05. 705, oceano 5243. 5243, ok. Controle sábado, boa noite, gol no 705. Gol no 705, contato radar na decolagem, suba via saída, voando para nível 360. Afirmativa, ascensão 3600 via São Voo 1 no Vida Gol 9705. Chame-se para Recife na frequência 1260, alterna 1288. 4-3283, chame-se para Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, vai chamar o TAN 3283, boa. Está estabilizado. 4-3290, chame a torre na frequência 1-9-8-9-5. TAN 3290, boa noite. TAN 3290, tráfego já avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado pouso, não no zero, 3290. Sete 705, chame-se para Recife na frequência 1025-1, alterna 1028-35. 251-2835, gol 1705, boa noite. Sala 06, direita no 209. 209. Torres, Salvador, boa noite, Gol no 099, ponto espera pronto, pista 10. Gol no 099, autorizado a LR decolar pista no 0, vento no 30 graus 079. Livre alinhamento e decolagem para o Gol no 099, na pista no 0. Torres Salvador, boa noite. Gol no 099, saída Arbor 1, passa 2100 metros. Gol no 099, contato radar na decolagem. Supernível 360, está autorizado direto. 360, direto, voa Elefa 1099, grato. 099, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 128 decimal 8. Recife 1260, alterna 288, Gono 099, boa noite. Pegou a Rádio Papagô, essa identificação. Pegou a Rádio Papagô, escutado radar 63 milhas, sudoeste, BR Salvador. Ruína proa de Bonedi. Reporte para o Diário do Estado.